Fire Babylon, fire Babylon, fire Babylonia. Oh, Rudy Boy Style. A gente vai queimar, queimando a Babilônia. Vai queimar, queimando a Babilônia. Vai queimar, queimando a Babilônia. Vai queimar, queimando a Babilônia. De manga, roda, skunk, pensa o que você queima. Cada quebrada tem qualidade, representa. Aperte a senda, fumaça da crença. Que tem a mandinga, segue a vida e não esquenta. Bong, pipe ou pinta, watch, widow, verde. Bota lá na seda, cê vai ver que a gente queima. Se não for da boa, nem vá acendê-la. Respeita os parceiros lá do bonde da poeira. Conselho dos velhos que só queima das cabeça. Puxa, sente a vibe, expulsa, não esqueça. Não deixe que raio, que a tempestade é feia. Positividade, quem quer incendeia. Ah. Vai queimar, queimando a Babilônia. Vai queimar, queimando a Babilônia. A gente vai queimar, queimando a Babilônia. Vai queimar, queimando a Babilônia. Vai queimar, queimando a Babilônia. Vai queimar. Na brisa, na brasa, contraste fim de tarde. Na night de bright, vampiro kamikaze. Depois de vários na major, maior castelo. Segue o seu caminho, o seu destino, ao seu critério. Eu sei que satisfaz, ganja pé de paz. Seja você mesmo independente dos demais. Se é pra chapar, se é pra alombrar. Chamada verde que dá escama, eu já fui rei. Skunk natural, ou prensada com amônia. Salvador nos guetos, game na mesma Babilônia. No sapatinho, um fininho, um bom e sagaz. Na positividade que desperta um bom rapaz. Vai queimar, queimando a Babilônia. Vai queimar, queimando a Babilônia. A gente vai queimar. Dimensão, elevando a minha mente, transformando o coração. Seguindo natural, me eleva a vida inteira. Não me aprisiono, me liberto sem fronteira. Abrindo meus caminhos, seu poder é natural. Meditação só ganja com força medicinal. Queimando a Babilônia, eu tenho força pra dizer. E já é o caminho, a força do meu viver. Com paz e na brisa, possa acreditar. Curando a humanidade com poder da planta. Vai queimar, queimando a Babilônia. Vai queimar, vai queimar, queimando a Babilônia. Vai queimar, a gente vai queimar, queimando a Babilônia. Vai queimar, vai queimar, queimando a Babilônia. Vai queimar, vai queimar, queimando a Babilônia. Vai queimar, queimando a Babilônia. Da criminalização da maconha, senador. A raiz da criminalização da maconha é clara, é evidente, é racismo, é racista. Do prefácio da segunda edição, de 1958, desse livro do governo brasileiro. Isso aqui é uma coletânea de textos racistas e relacionando a maconha aos negros, à escravidão. Porque quem trouxe o hábito de fumar maconha para o Brasil foram os negros degredados e escravizados, tanto que se chamava fumo de Angola. E aqui diz: nosso objetivo, autorizando a publicação de maconha pelo Serviço Nacional de Educação Sanitária, é chamar a atenção dos estudiosos e dos governos para o problema. Não é um problema nacional, é um problema mundial. Mas aí está ele desafiando a nós todos que cuidamos da eugenia da raça.